somos teu Senhor e declaramos que voluntariamente nos sujeitamos a ti. Ninguém nos obrigou, Senhor, a te amar. Ninguém nos obrigou a ser do teu reino, mas a tua palavra diz que o teu amor nos constrangeu. E nós respondemos, sim, nós queremos te pertencer. Nós queremos amar um Deus que ama assim, Pai. Um Deus que se entregou de tal maneira. Nós nos rendemos voluntariamente. Obrigado que tens derramado em nosso coração o amor. Tem derramado uma fé sobremodo elevada sobre todos nós. Aumenta a nossa fé, Senhor. Você pode pedir isso para o Senhor? Aumenta a minha fé, Senhor. Eu quero mais da tua parte nessa noite, Pai. Fala conosco. Fala e ministra aqui o teu poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória. Adore, adore o Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor Jesus, o Senhor que se humilhou, o Senhor que foi humilhado, mas depois o Senhor foi exaltado pelo Pai e por todas as gerações de aqueles que te amam, de crentes. Nós te exaltamos, Senhor, e agora nesse momento da palavra, pedimos, Senhor, fale, ministre aqui poder. Ministre graça ali onde tem uma necessidade. O Senhor traga a provisão que cada um necessita. Traga a cura, traga o livramento, a libertação. Traz, Senhor, o socorro na alma para cada um de nós. Traz perdão dos pecados. Tudo aquilo que o Senhor já conquistou, nós recebemos pela fé no Filho de Deus. Aleluia, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Vamos sentar, irmãos. Aleluia. Obrigado aos irmãos do louvor. E essa noite, já há dias, eu vinha querendo falar de um assunto que é importantíssimo na Bíblia. É o assunto da cura divina. Eu gosto muito desse assunto. E nós somos uma igreja, quem está nos conhecendo há pouco tempo, nós somos uma igreja que pregamos a Bíblia toda, todos os assuntos da Bíblia, desde os mais corriqueiros, os mais simples, até os assuntos mais complexos. Por exemplo, amanhã à noite, nós estamos dando seguimento a uma série de ensinos sobre o Novo Testamento, amanhã especificamente o livro do Apocalipse. Se você quer conhecer mais sobre Apocalipse, amanhã nós vamos trazer muito entendimento sobre mistérios que o Apocalipse tem, muitas figuras que o Apocalipse tem ali, que numa leitura assim mais rápida ou mais simples, nós não alcançamos o entendimento e a compreensão. Então, se você nunca entendeu o Apocalipse, amanhã à noite chegue aqui. Tenho certeza que vai trazer assim, ó, uma nova visão, vai descortinar, vai abrir a cortina e você vai enxergar lá dentro. E sabe o que é o lá dentro do Apocalipse? É o futuro. O futuro já está revelado. E amanhã à noite estamos estudando esse tema. Não sei se vamos conseguir terminar amanhã à noite, mas nós não temos pressa. Então, se tiver que fazer mais uma reunião sobre Apocalipse, faremos. Porque é importante que você conheça o que Deus ensina na palavra. A mesma coisa sobre cura. É muito importante você conhecer como que a gente recebe a cura divina, a cura para o nosso corpo. Se você vai ver, os hospitais estão super lotados. Nos últimos 10 anos, o Rio Grande do Sul perdeu 18 mil leitos. Dá para imaginar isso? Há 10 anos atrás tinha 18 mil leitos a mais. Muitos hospitais fecharam, muitos de nós acompanhamos. E a igreja não deixa de ser uma forma de ajudar pessoas a receberem saúde. Não somos contra a medicina é uma grande bênção, mas entendemos que Deus vai além de todas as formas de ajuda humana, inclusive da medicina, né? Terça-feira uma pessoa deu testemunho aqui que foi curada de diabetes. Eu nunca tinha visto ninguém ser curado de diabetes. Foi a primeira vez que eu vi um testemunho de cura de diabetes. O teu pâncreas lá não produz insulina que chega e aí você tem que fazer reposição. Essa pessoa fazia reposição, foi no médico, recebeu o tratamento, mas ao mesmo tempo começou a orar a Deus, pedir a cura dela. Uma outra pessoa já tinha sido curada, disse para ela, eu fui curada de diabetes. E agora a pessoa fez novos exames e está liberada pelo médico. Outra coisa, nós não liberamos ninguém, não mexemos com remédio, não damos e não tiramos remédio. Porque eu não sou médico e a igreja aqui, talvez, se tiver médico, você vai ter que consultar no consultório dele, não é aqui o lugar, né? Então nós não damos e não tiramos remédio, nós oramos. Depois o seu médico vai dizer se você está liberado ou não. Ele é o médico, não nós. Isso é importante vocês saberem como nós tratamos esses assuntos na igreja. Mas muito claramente entendemos que o Senhor cura. Amém, irmãos? Cura de câncer. Estou vendo alguns aqui, ó, que eu estou enxergando na minha frente. Curados de câncer. Ó, um já está aqui levantando a mão, né? Curado de câncer. Tem mais outros por aí espalhados. E Deus vem fazendo obras. E o que o Senhor Jesus fez? Entre as diversas coisas, Ele curou os enfermos. Se você vai ler Mateus, Marcos, Lucas e João, toda hora Jesus está curando pessoas. Dá para dizer, todos os dias Jesus estava curando pessoas. E hoje, vamos abrir a Bíblia então em Mateus capítulo 8. Pode abrir comigo? Mateus capítulo 8, versículo 16. Mateus 8, 16. Eu quero explicar um pouco por que nós temos da parte de Deus direito de sermos curados. Quero falar sobre esse assunto hoje. Ninguém de nós fica botando pressão em Deus. Mas algo que Ele já conquistou, que apenas recebemos pela fé. Diz ali no capítulo 8, verso 16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos malignos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Veja, meus irmãos, Jesus tinha passado um dia daqueles dias de muito serviço. Se você lesse todo o capítulo, você ia ver isso. Tinha curado já diversas pessoas. E escureceu, já era noite. E aí trouxeram a Jesus, com certeza, dezenas, centenas de pessoas com problemas. Tinha pessoas endemoniadas. Pessoas nas quais espíritos malignos tomavam conta delas. Espíritos malignos dirigiam elas. Jogavam muitas vezes no chão, deixavam as pessoas piradas, uma série de coisas que os demônios faziam e fazem. E o Senhor Jesus curou aquelas pessoas todas desses males espirituais. Assunto esse que nós vamos pregar na quinta-feira que vem, sobre libertação, hoje sobre cura. Mas a outra coisa que nessa noite Jesus fazia, diz aqui na palavra que Ele curou todos os que estavam doentes. Não havia uma seleção de doenças mais graves ou menos graves. Não tinha, se era uma situação assim crônica, que vinha se estendendo já por longo tempo uma doença. Ou se era uma situação aguda, momentânea, que a pessoa teve uma dor horrível. Isso não fazia diferença alguma. Diz aqui na palavra que o Senhor curou todos os que estavam doentes. A igreja de Cristo é chamada aqui nesse mundo para representar Jesus. E uma das coisas é levar em nome do Senhor cura para quem está doente. E você veio aqui hoje à noite, tomara que você não esteja doente. Mas se você está e você quiser, nós vamos orar ao final. Também é obrigado a orar, não é obrigado não. Mas eu não seria tão maluco de perder, de ser curado para continuar com a minha doença? As pessoas normalmente dizem, a minha doença, você já viu como é que se usa a linguagem? A minha enfermidade, sabe o que a Bíblia diz? A sua enfermidade já foi levada na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus. Ele já pagou, aliás, da onde vem a doença? Você já parou para pensar como começou a doença? Claro, tem explicações médicas. Se alguém se alimenta mal, vai arrumar doenças. Se alguém dorme mal, vai arrumar doenças. Está tudo ok, está certo. Mas como começou a ter o primeiro doente no mundo? A Bíblia diz que quando o ser humano se voltou às costas para Deus, não quis saber mais de Deus, o ser humano pecou. Ali entrou a doença. Deus não criou originalmente ninguém doente. Saúde plena para todo mundo. É verdade, desde que Adão e Eva se afastaram do Senhor, entrou esse mal no nosso meio, no nosso corpo. Consequentemente, entrou a morte. E aí que eu quero que você entenda isso aqui. Quando diz na palavra de Deus que o Senhor tomou as nossas enfermidades. Ele pegou sobre si, diz lá na palavra, no capítulo 53 de Isaías, que o Senhor Deus colocou todas as enfermidades em cima do filho dele, Jesus. Deus o fez enfermar. O Senhor Jesus, como que se tivesse assumido todas as doenças, todas as dores. A Bíblia chega a dizer que ele era um homem de dores, um homem que teve sentimentos pesadíssimos por causa de dores no seu corpo. Porque tudo que entrou no ser humano por causa de pecado estava sendo pago na vida de Jesus, um homem sem pecado. Diz mais que ele, além de tomar sobre si, ele carregou. Carregou para onde? Para onde ele levou as doenças? Para a cruz. Ali ele pagou. Ah, mas pastor, a gente não adoece? Adoece. A gente não toma remédio? Toma. Mas nós temos ainda um recurso muito maior. O caminho da fé no Senhor Jesus Cristo. Agora repare, se Adão abriu a porta para a doença por causa do pecado, e Jesus é um homem sem pecado, o que é que Jesus fez? Fechou a porta para a doença. Se Adão abriu o caminho e abriu para as maldições todas, e diz lá em Gálatas capítulo 3, que o Senhor Jesus tomou sobre si todas as maldições. E normalmente a gente só fala na igreja de maldição familiar, mas cá entre nós, está doente é uma maldição. É ou não é, irmãos? Tem dois aqui na minha frente que estão curados de câncer. É ou não é uma desgraça, tá? Doente. Posso citar porque algum de vocês já deu testemunho que até foi visitado pelo diabo na cama lá do hospital. Mas acima de ser visitado pelo diabo, foi visitado por Jesus e está curado. Amém, irmãos? Quando você está doente, é horrível. Que seja uma simples febre de 39. Hein? Tá louco de medo que chegue aos 40 para não convulsionar, né? E você fica abatido, fica quebrantado, não tem vontade de comer, não tem vontade de caminhar, não tem vontade de ver ninguém, fica com uma simples febre. Ah, o Senhor uma vez foi na sogra, na casa da sogra de Pedro, na casa de Pedro, que é o que diz a palavra anterior. E ela então estava ardendo em febre, diz aí no 8,14. E Jesus, tomando-a pela mão, a febre a deixou. E ela se levantou e passou a servi-los. A enfermidade, irmãos, é resultado do primeiro homem, primeira mulher do mundo, abrirem portas Mas graças a Jesus e à providência de Deus Pai, essa porta foi fechada para aqueles que creem. Eu acredito de todo o meu coração que da parte do Senhor recebemos saúde. Se o pecado traz enfermidade e tudo que é outra coisa ruim junto, a justiça de Cristo, a perfeição de Cristo, me traz todas as coisas boas que Adão perdeu, que Eva perdeu. Isso tudo volta a estar ao nosso alcance pelo caminho da fé. Ah, pastor, eu tenho medo de orar sobre certas coisas. Bom, onde existe o medo é porque não existe a fé. Então nós devemos pedir: Senhor, aumenta a minha fé a respeito desse assunto específico. Teve uma pessoa com um acidente de trânsito, estava um ano paralítico, os médicos disseram: nunca mais vai caminhar, totalmente paralisada, de cama ou cadeira de rodas. E um dia essa pessoa estava ali pedindo: Deus, eu gostaria de caminhar de novo. Pessoa jovem, e ela ouviu uma voz dizendo no seu ouvido: no dia 11 de fevereiro, você vai levantar. Ela guardou aquela palavra, estava no hospital ainda, que ia para o hospital, dia 11 de fevereiro, ela perguntou para Deus: Deus, a que horas do dia 11? E Deus disse: às 3 da tarde. Ela reuniu os médicos: venham no meu quarto. Reuniu os enfermeiros: venham no meu quarto. Dia 11. Venham às 3 horas, um pouquinho antes das 3. Porque Deus disse que eu vou levantar da cama. E essa pessoa se apegou de tal maneira essa palavra direta de Deus. E eram 3 da tarde. E o quarto foi tomado por uma presença de Deus. Uma presença de algo santo. De um brilho lá dentro. E aquela moça que nunca podia caminhar, esse tempo todo sem caminhar, levantou, se ajoelhou e começou a louvar a Deus, ajoelhada. Não podia dobrar uma perna sequer. Os médicos assistiram na frente dela. Deus tinha dito a ela algo. Ah, pastor, isso acontece toda hora? Não, acho que não acontece toda hora, não. Mas aconteceu. Você viu aqui, diz que as pessoas trouxeram para Jesus tudo que é tipo de doente. Paralíticos. Leprosos, lemos aqui no início do culto, e o leproso se aproximou de Jesus: Senhor, se tu queres, tu podes me purificar. O homem estava apodrecendo vivo, e diz ali na palavra que aquele homem ficou limpo, e Jesus disse: quero, eu quero que você fique limpo dessa lepra, eu quero que você fique curado, e o Senhor o curou ali. As pessoas traziam. Então nós estamos vendo que uma das obras de Jesus é aliviar as nossas dores. Ah, pastor, tu às vezes não tem problema de doença? Às vezes tenho, todos temos. Mas eu tenho pedido para Deus: eu quero ser cada vez menos doente. Eu não tenho nenhuma doença que me acompanha, nenhuma daquelas chamadas doenças crônicas, graças a Deus. Mas irmãos, eu quero ter saúde até meus 80, 90, 100. Você também quer? Então nós temos que dizer: Senhor, é assim que eu quero. Porque a tua obra na cruz não foi só para perdoar meus pecados. A tua obra na cruz não é só para me levar para o céu. Porque pode ser que ainda falte 40, 50, 60 anos para os jovens aí. Talvez falte 70 anos para você ir para o céu. Ah, Deus, enquanto eu não for para o céu, eu quero viver saudável aqui. Você pode pedir isso para Deus, sabia? Obrigado, meu filho. Você pode pedir, mas eu não, Deus tem tanta coisa para fazer. Sim, Deus tem tanta coisa para fazer. Uma delas é cuidar de ti. Uma delas é te curar quando você precisa. Deus tem milhares de coisas para fazer, mas a maior Ele já fez. Diz lá no livro de Romanos que Ele nos deu o Filho dEle. Por acaso não nos dará graciosamente todas as coisas? Todas, inclui saúde. Se você está me ouvindo, você diz, ah, pastor, mas tu não sabe a minha doença. Eu não preciso saber. Agora eu só queria saber se tu tem fé suficiente para pedir o livramento dessa doença, a cura dessa doença. Porque é bem provável que todos nós temos uma fé elevadíssima para pedir o perdão. Qualquer um de nós, quando cometeu um erro, o Espírito Santo logo fala ao teu coração, precisa acertar isso com Deus. E você, às vezes, minuto, dois minutos, cinco minutos depois, diz, Deus, por favor, me perdoa, eu fiz algo, eu senti aqui, Deus, imediatamente teu Espírito falou ao meu coração que eu errei, me perdoa, Senhor. E você pede o perdão e tem certeza, estou perdoado. Por quê? Porque Jesus pagou na cruz. Está certa essa tua certeza. Mas a mesma certeza tem que ser trazida para o campo físico. Senhor, gera essa certeza em mim, eu tenho certeza que estou também curado por causa da tua obra na cruz. A mesma certeza pode ser na área de problemas, quem tem problemas espirituais, pessoas que enxergam vultos, demônios, ficam possessas. Quantas pessoas nós já oramos e elas não caíram endemoniadas, nem manifestaram nada, nem mudaram de voz. Talvez alguns, ah, vai, essa vai, essa vai, vai, vai, vai. Não, tomara que não. Porque a pessoa teve fé suficiente para vencer o espírito maligno que queria humilhá-la. Nós temos que ficar feliz quando uma pessoa que está chegando na casa do Senhor já entendeu que ela pode ser liberta por causa de Jesus. E ela assume aquilo. Eu nunca esqueço um dia que oramos por uma pessoa que era mãe de entidades. E essa pessoa tinha muitas e muitas imagens na sua casa. E ela trabalhava com essa forma de religiosidade. Aceitou Jesus num culto e disse, eu gostaria que alguém da igreja fosse na minha casa para destruir essas imagens todas comigo. E então nós fomos lá. Fomos eu e mais duas irmãs, e essa pessoa entregou tudo, aquele mundaréu de coisa que serve literalmente ao diabo, e essa pessoa não endemoniou nenhuma vez. Eu acho que alguns saíram de lá com um grau de frustração, pá, faltou poder para nós, irmãos. Aquela mulher aceitou Jesus de tal maneira, na noite que veio na igreja, que o demônio teve que sair. Ela deu um passo de fé interior, que o diabo não pôde tocar mais no corpo dela. Porque deu um passo de fé. Para a saúde é a mesma coisa. Eu sei, às vezes a gente não consegue dar um passo de fé suficiente na saúde. Porque tem uma dor, tem um mal-estar, e a questão de saúde, um problema é mental. Se você está desconfiado de uma doença, vai dormir pensando na doença? Desconfiado, não tem nenhum laudo ainda daquilo. Você levanta pensando na doença, vai almoçar pensando na doença, vai para o serviço pensando na doença, vai dirigir pensando na doença. E aí, tu acha que vai ficar curado desse jeito? Está dando demais, demais, demais importância para aquele fato. Quando devia levar toda a tua fé para Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. É Ele que cura, irmãos. O pecado de Adão abriu portas e trouxe problemas físicos para nós. Ah, então a redenção conquistada por Jesus trouxe soluções físicas para nós. A cura física, irmãos, estava, pode dizer assim, diariamente na agenda ministerial de Jesus. A cura física. E ele não parou de curar, e Ele faz isso através da sua igreja. Veja bem, chegada tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e Ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Muitas vezes se fala na igreja que o que Jesus tem para fazer em nós é espiritual. É verdade, mas é meia verdade. Jesus tem obras materiais para fazer em nós. Você não ora pela sua prosperidade material? Ora, né? Deus, me abençoa meus negócios, meu emprego, meu patrão, a empresa onde trabalho. Isso é material. E orar pela saúde é algo material. O nosso Deus, Ele nos fez uma constituição nossa, física e espiritual. E Ele não vai perder nem um pedacinho daquilo que Ele criou. A obra de Jesus, eu chamar a redenção, ou a salvação, alcança todo o teu ser, corpo e alma. Corpo e alma. Não entra naquela que os antigos filósofos gregos diziam, o corpo não presta para nada. Não entra nessa. Sabe o que a Bíblia diz? O Espírito Santo mora dentro do teu corpo. Ele é templo do Espírito Santo. É uma visão totalmente diferente dos pagãos antigos. E tem muita ideia por aí, até hoje, que corpo não presta para nada. Se não presta para nada, eu faço a pergunta, por que as pessoas cuidam tanto? É cabelinho ajeitado, é creme, é isso, é aquilo. É comida boa, é esporte, é academia. Para que cuidar se isso não presta? Aí todo mundo cuida. E está certo. Só que tem que cuidar também do teu interior. Vamos chamar da tua alma. E o Senhor tem interesse. Se o Senhor não tivesse interesse no lado físico, por que que Ele curaria as pessoas de todas as suas enfermidades? O Evangelho, antes de me levar para o céu, traz o céu até mim. Lá no céu não tem doença. E onde entra o Evangelho, eu entendo que vai havendo uma arrumação completa, por dentro e por fora. Vai havendo uma transformação total. O que eu quero te dizer hoje à noite, que assim como o Senhor perdoa teus pecados e você crê nisso, o Senhor cura as tuas enfermidades. Ele fez isso tudo dizendo que Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Ele levou embora e Ele removeu isso que Adão adquiriu, Jesus tirou. É muito maravilhoso o Evangelho. E eu queria orar por ti, se você me permite, que nós pedíssemos cura para o Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos ficar de pé? Fique você na presença do Senhor. A primeira coisa que eu quero ajudar você a pedir é fé. Porque tudo que Jesus adquiriu para nós, só tem um meio de receber, pela fé. Não tem outro jeito. Não perca o que já está adquirido. A moeda do reino de Deus, a moeda para receber, se chama fé. Você pode ser um bom homem, uma boa mulher, uma pessoa generosa e de bem, mas sem fé, você não consegue agradar a Deus, diz na palavra. Sem fé, você não recebe, não tem acesso aos benefícios que Jesus tem. E o benefício desta noite que estamos falando é o benefício da cura para o seu corpo. Se você tinha uma enfermidade, você pode entregá-la ao Senhor. Entregue ao Senhor. Lá no Antigo Testamento diz um salmo: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entrega significava lá no Antigo Testamento, lança para ele, atira nas mãos dele. Mas pastor, isso seria uma ofensa. Não, é ele que disse: joga para mim, eu cuido disso. Ah, como o Senhor é maravilhoso. Quando Israel estava saindo do Egito, ia em direção a Canaã, caminhando pelo deserto, de noite muito quente, à noite frio, com certeza ia dar muitas doenças no povo. Mas Deus disse a eles: eu sou o Deus que te saro. Deus estava dizendo àquele povo simples: eu cuido de vocês. Eu cuido da saúde de vocês. Confie em mim. Aleluia, Senhor. Aí pedindo fé, vai lançando para ele: Senhor, essa enfermidade ainda é herança de Adão. Ainda é herança do primeiro casal ter dado as costas a ti. Mas Senhor, eu entreguei minha vida para Jesus. E Jesus me dá uma herança, agora uma herança nova. Você tem direito à herança, à cura divina. Você tem esse direito. A cura, meus irmãos e minhas irmãs, não é para ser usada lá no céu. Lá não tem mais doença. A cura é para ser usada aqui na terra. Aqui, o que você precisa fisicamente é para agora. E o Senhor Jesus sabia disso e começou a curar os doentes. Curou todos os doentes de todas as formas de enfermidades. Ele levou, ele carregou embora. Você pode dizer ao Senhor: Senhor, eu te entrego a doença. Nem diga mais a minha doença, eu te entrego a doença. Assim como rejeito meus pecados, eu rejeito a doença. Me dá minha herança, Senhor. Eu quero viver com saúde. Pode dizer isso, sim, é uma oração. É uma oração certa e é uma oração santa. Eu quero viver bem, Senhor. Irmãos que têm doenças de sangue, nós não temos como saber comprovar a cura agora na hora. Mas no próximo exame você pode ver isso. Senhor, cura quem tem doenças de sangue. Ainda ouvimos terça-feira aquele testemunho de diabetes curados. Como eu disse, eu nunca tinha visto isso, mas vi com meus olhos, Senhor, no culto da tarde. Nós vimos pessoas que não podiam caminhar, começaram a caminhar, Senhor. Deus, não é por causa de nós, nem por causa das nossas doenças que nós pedimos, mas por causa de Ti, Senhor. Porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Se alguém pode curar, é o Senhor. Não é por causa de nós, e se não acontecer nada, não, Senhor. Olha com compaixão, Senhor, por causa do Teu amor, ali onde tem gente sofrendo, tem pessoas com dores, tem pessoas que estão emagrecendo por causa de doença, pessoas que não dormem por causa de doenças, pessoas preocupadas por causa de doenças, pessoas com medo de morrer por causa de doenças. Ah, Senhor, eu te peço junto com a igreja, Vai liberando o teu poder entre nós. Cura. Doença, Senhor. Entregamos a ti. O Senhor já as carregou. Nós rejeitamos a maldita herança de Adão. A porta que ele abriu, Jesus fechou, graças a Deus. E recebemos a herança dos filhos de Deus. O céu será no futuro. Mas a cura é agora, Senhor. Eu te agradeço. Essa é a mensagem da tua palavra. Isso é o Evangelho, Senhor. Obrigado, Senhor. Você está orando por ti? Ore por ti. Ore por ti. Esse é um momento tão santo, tão sublime, onde o Senhor está te curando. Seja uma doencinha que você julga simples, seja algo que você julga gravíssimo. Em nome de Jesus, liberamos a cura para todos. Para todos. Fica orando e recebendo. Fica orando e recebendo. Tem uma pessoa aqui que já estava pensando nas flores que teria no seu enterro. Que coisa. Eu quero te pedir agora, não pensa mais nas flores do teu enterro. Estou falando por divina revelação agora. Pensa na vida boa e longa que Deus está te dando a partir de hoje. Pensa nisso, coloca isso no teu coração. Não te prepara, nesse caso, para o funeral. Te prepara para viver bem. Eu não vou chamar na frente. Só se você quiser vir e contar. Mas eu não vou chamar para não expor. Não pensa mais no funeral. Deus te ama. Te tira todos os medos e te cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, é maravilhoso andar perto de ti. Senhor, continua curando doenças, sejam nos ossos, nos nervos, tumores, cânceres. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Diz aqui na tua palavra que com uma palavra o Senhor curava as pessoas. Nós rejeitamos doença. Porque temos uma herança linda para receber toda hora, todo tempo. Eu quero usar essa herança aqui nessa vida, Senhor. A herança da cura. Fique curado. Como Jesus disse, Senhor, será que tu quer me curar? Se alguém está perguntando. E Jesus disse para o leproso, quero. O Senhor Jesus vem para te trazer alívio. Ah, que lindo é isso. Em nome de Jesus, Pai. Se você tinha alguma forma de doença visível, se algum movimento você não podia fazer com um braço, com uma perna, se tinha algum caroço, algum tumor que estava aparecendo, ministramos que isso agora desapareça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seca toda a enfermidade. E qualquer doença que o diabo trouxe, nós rejeitamos agora em nome de Jesus. Vai embora. Aquilo que o maligno trouxe. E aquilo que é consequência de pecado, fica cancelado. Os teus pecados e a tua enfermidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Deus está fazendo tudo que o Senhor, não o Senhor precisa, você precisa, é crer que já é teu, é crer que já é teu. A fé remove enfermidades. É isso. E aquela pessoa que estava pensando nas flores do funeral, nunca mais pense nisso. Foi dito há um tempo atrás aqui para um irmão que o caixão dele estava pronto. Vocês lembram? Alguns lembram? O caixão teve que ser vendido, senão o dono da funerária ia ter prejuízo. Porque o irmão que tinha um caixão prometido, está aqui. Nós queremos viver muitos anos, irmãos. Vocês querem viver muitos anos? É isso. Se tivermos que tomar um remédio, ir no médico, mas sempre sabendo que tem algo mais da parte de Deus para nós. Amém? Amém. Se um dia você quer dar testemunho do que aconteceu nessa noite, você pode dar num outro momento. E tem testemunhos que não dá para coletar na hora. Se alguém é curado, por exemplo, de AIDS, não tem como saber na hora, né? Tem que fazer um exame na próxima vez. Ah, mas Deus tem muito mais para nós. Muito mais. Semana que vem, nós vamos orar por libertação. Tá, irmãos? Nós vamos orar por libertação. Sabendo que o Senhor faz mais. Eu não chamei hoje à frente, porque eu quero que você use a sua fé sem um auxiliar. Pode ter auxiliar muitas vezes, claro que pode. Mas eu quero que você cresça na sua fé pessoal. Ah, pastor, outro tem que orar por mim. Se ao final você ainda quer, nós vamos estar aqui. Tem um monte de irmãos aqui, pastores. Mas se você conseguir, sem muleta. Estou chamando o pastor Everton de muleta, né? Se você conseguir sem muleta, melhor, né? Andar pela sua própria fé. Ah, não, pastor, eu ainda preciso de uma ajuda. Então venha, é bem-vindo também ao final. Certo, irmãos? Certo? Você não precisa carregar as doenças, já foram carregadas. Veio me avisar aqui, quem está nos visitando hoje à noite, que não foi dito no início, a senhora ali, bem-vindos, casal, ali em cima, vocês, lá ao fundo, a senhora aqui também, ah, tem um pessoal, parece que de São Paulo, Paraná, de onde? Curitiba, Deus abençoe os irmãos, mais alguém por aqui está nos visitando, todos então são lá ao fundo. Para vocês que estão hoje a primeira vez, nós temos um livro que damos para todos os visitantes que vêm a esta igreja. Ganham esse livrinho aqui chamado É Possível Mudar. Tem uma lagarta que se transforma numa borboleta. É seu. Está lá no fundo, né? O pessoal lá da portaria. Peça lá. É direito seu. É que nem a cura. É direito. Mas quanto custa? Nada. Já está pago. Como é que nós vamos cobrar o que está pago? Né? Aí seria falcatrua, né? Tem o testemunho aí, irmã? Então, passa aqui para cima, então. Pode sentar um pouquinho, irmãos. A paz do Senhor, igreja. É com alegria no meu coração. Semana passada eu procurei o pastor Paulo e a Tânia e trouxe os resultados dos exames. Hoje não está comigo, mas mostrei para a Tânia no final do culto. Muito feliz. Há 2 anos e meio estava com diabetes e o Senhor Jesus me curou para a honra e glória do nome dele, porque é um nome sobre todo nome, é esse nome, é o nome de Jesus, aquele que levou as nossas enfermidades na cruz. E eu quero dizer, irmãos, que olha, eu cheguei para Tânia assim, Tânia, eu estou tão feliz que eu vou ter outro testemunho para dar. Aí a Tânia disse assim, que bom, Leci, que bom. E agora, terça-feira, eu já fui ao médico e o médico já está preparando o laudo para um novo testemunho. Mas é para honrar e engrandecer o nome do Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço pela saúde. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, irmãs. A paz. Bom, não é essa que deu testemunho terça, tá? É o segundo caso de cura de diabetes que eu nunca tinha visto. Quem aqui já ouviu falar de cura de diabetes? Que tem que tomar remédio, até a insulina, né? É o segundo. Ó, vocês já viram que na igreja às vezes acontece uma onda de cura de um tipo de enfermidade? Né? Agora então, se é a segunda, logo vem a terceira, a quarta, é uma onda. É o que Deus quer fazer, às vezes específico num momento. Mais alguém gostaria de dar um testemunho do que Deus fez por ti na tua saúde? Seja até hoje, seja dias atrás. Então, já que abrimos para um primeiro testemunho, passa aqui, irmã, faz favor. Paz, irmão. Eu estava com aquele problema de tendinite. Todo mundo se queixava, eu dizia assim, eu não tenho essas coisas porque eu trabalho muito com as mãos, digitando tudo e trabalhando lá no meu trabalho. E uma certa noite, não é que essa doença veio, parecia que meu braço dobrou de tamanho, era tanta dor que eu não dormia 2 dias, né? E eu acordei de madrugada, fui orar e pedi, Senhor, eu não quero ficar com essa minha mão, como todo mundo se queixa muitas vezes da tal da tendinite, renite, eu brincava muito com essa situação até, né? E Deus me botou, e para ensinar a mim mesmo, medir mais a minha fé. E eu orei e aquela dor não passava. Eu fui para o pronto-socorro lá, e o médico disse, doutor, eu não consigo dormir. O meu braço parece que está formigando o tempo todo. E ele disse, ah, pois é, é a tendinite que... Tu vai passar o tempo todo assim, tomando injeção, sendo curada e voltando, isso vai ser normal. E eu não aceitei. Ele me deu a injeção e eu tinha que ir no hospital para tomar, porque ele não podia me dar, porque eu já tinha tomado um remédio para dor muito forte, né? E eu fui no Gracinha ali para a enfermeira me dar a injeção, né? Eu tinha que tomar 2 e eu tomei, mas aquilo me fez mal, porque eu. Lá dentro do meu coração dizia, filha, cadê a tua fé? Tu precisa passar a vida toda tomando uma injeção. Eu cheguei em casa e disse para os meus filhos assim, ó, eu tomei uma injeção e essa aqui eu coloco fora, porque eu não vou voltar nunca mais tomar nenhuma injeção. E até hoje, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, Pastor Paulo e a toda a comunidade. Não vou demorar meia hora, prometo. Na minha última bebedeira, consequência da doença do alcoolismo, que é uma doença também, não é um vício, não é sem vergonha. Uma consequência é tu estar batalhando em não beber, até o remedinho que ajuda, né, pastora? Também, mas não só, se não for aqui no coração, uma mudança radical. E aí eu dei uma rateada, como dizem os magrinhos, e tomei uma cervejinha com um remedinho, dei um bizu, segundo os magrinhos. E machuquei a perna, machuquei aqui do lado. Graças a Deus que não pegou na veia aorta, poderia ter morrido. Ou ficar numa cadeira de rodas, cadeirante. Jesus, ó glória, me livrou, abriu o nervo desse braço, há muito tempo que eu estou com essa dor, e não passa, e não passa, e não passa. Estava lá no fundo orando e falei, ah, Senhor, eu não tenho a fé suficiente para curar um nervinho, tu que morreste na cruz por mim, derramou sangue por todo o mundo, principalmente por mim, meus dois filhos queridos, Jessé e Jonathan, e pela minha mãe que também irá ser curada, se for da tua vontade. Senhor, peguei a mão do meu irmão Adelar, dá lá, vamos orar. E eu quero crer que amanhã eu possa acordar. Dá-me fé, Senhor. Obrigado. E Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Deus está fazendo uma obra. Deus está fazendo uma obra. Amém, irmãos? Mais alguém gostaria de dar um testemunho? Para encerrar esse nosso momento, esta noite? Se não, nós vamos agradecer a Deus por essa linda palavra que o Senhor vem curando. E o Senhor nunca para de trabalhar. E nós não deveríamos nunca parar de crer. Amém? Vamos ficar de pé então e agradecer a Deus. Pai amado, te agradecemos que a tua palavra é santa, é pura. A tua palavra que gera uma fé dentro dos nossos corações. E te peço, Senhor, essa fé que traz a saúde também. Nós estamos falando disso nessa noite. Precisamos de fé para libertação. Precisamos de fé para empreendimentos pessoais. Precisamos de fé para relacionamentos familiares. Mas hoje à noite estávamos falando da fé que cura, Senhor. A fé em Jesus. Te peço, Deus amado, nos ajuda a viver sempre usufruindo a herança que o Senhor Jesus conquistou a nós, que é a herança da cura também, para vivermos saudáveis nesse mundo. Em nome de Jesus, dá agora paz e a tua presença a todos nós, quando nos vamos embora daqui, Senhor. Vai conosco, e esta noite, quando deitarmos, se cumpra o que diz a tua palavra: em paz me deito e logo pego no sono, porque tu estás comigo, Senhor. Em nome de Jesus oramos, te bendizemos e te exaltamos. Amém, Senhor. E amém. Amém.